Atenção. Atenção. Atenção. Vai começar o maior espetáculo do Pará. O maior espetáculo do Pará. A maior pressão. Eu disse. A pressão do Pará. Chegou. O gigante Crocodilo Prime. E pra comandar o show, tem ele, o DJ, que vem ditando tendências no mundo das aparelhagens. O top DJ do Pará. E aí, DJ Patrese. DJ Patrese. E Marlon Beach, comandando o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem, DJ Patrese, que a galera tá a fim de pirar o cabeção. Que comece o rock doido agora. Alô, galera do Crocodilo! Mãozinha pra cima! O Patrese tá doidão. Pra começar! Tá doidão. Pra cima. 1, 2, 3, agora! Tá ali meu top do Pará. Patrese. Tá ali meu top do Pará. Joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Galera do leão. Galera do papão. Mãozinha pra cima. Agora. Põe a mãozinha pra cima. E grita. Pra cima. Não para. Agora. Vamos. E o bagulho vai doidar. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí, dá. Galera do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Chama a galera do Paysandu agora aí. Na palma da mão. Galera do Papão, tchá, tchá, tchá. É bicolor. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Só quem tá feliz é a torcida do Flamengo que ganhou hoje, meu irmão. A torcida do Flamengo tá aí. Bora pra cima. Cadê o gritinho das virgens? Pera aí que tá começando. Só mentirosas, porra. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! O bora na batida e doida! Bagulho doido! Tá doido! Bagulho doido! Bora que tá doido o bagulho! O bagulho endoidou. Olha o gritinho, E Tutu e Ben Macedo. Patrese. Vocês. Que me fez nas mãos. toma essa deitada, toma essa deitada, toma, toma. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma, sua gostosa. Escurinho, do jeito que a galera gosta. Só quem gosta do escurinho aí dá um grito. Quem gosta de fazer amor no escurinho dá um gritinho também. Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho. Só quem vai amanhecer no gol de mar muito chapado dá um grito. Quem tem amigo viado aí faz barulho. Quem tem amiga sapatão dá um grito também. E quem tem amigo corno faz barulho também aí. Bora na contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Explode, Godimar. Vocês são foda, foda, vai, vai, vai, vai com a amiga dela. Na batida, vai. Mulher gostosa, disse que a tua também brigou. Agora o top de então joga, joga, joga, então joga, então joga o popô na pirata. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Do jeito que a galera gosta. É o baile do Patrese. Tava com saudade. Do Patrese. Então é o baile bora. Do Patrese. Eita. Os Carreira Salos estão de volta, meu irmão. Alô, Bel. Opa, opa, opa. Dá licença, amor. Me segura. DJ Pernambuco vai sair. Do caqueado, bora. Ela rebola, desenrola, flexiona. Bora, meu voto, Curuco. Bora, bora. Vem, vem. JWM. Bum bum balança, então joga essa puta que toma. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha. Eu vou baixar o som e vocês cantam bem alto agora. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Agora. É chope, é chope, é chope, é chope, é chope, é chope. Ah, vocês querem? É chope, é chope, é chope, é chope. Alô, Melri. Eu que tenho, caralho. Agora! Eu vou deixar. Aonde tudo começou foi aqui! E na batida, bora no batidão! Bora no batidão e a galera vai no clima! 3, 2, 1. DJ Lando, DJ Ivan Mas. Lindo de corpo. Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. O quê? O quê? O que me fez sofrer? O que me fez? DJ Patrese. É isso aqui, ó. Na academia RH2. Esse cara que é parceiro, gente boa. Aí, Harrison, como é que é? É velha guarda, porra. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Agora vai pegar. Então toma! O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Não bate não. Bora. faz o caqueado e faz o caqueado, vai! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E o quê? I wanna love you and treat you right. A mulherada vai pinando a bundinha e o patrese detonando. E pina essa bundinha e quebra tudo agora! Agora vocês agora, estão prontas, piranha? Bora, DJ! E aí, DJ Lohan? Patrese. E o Patrese detonando Felipe Lopes agora! A galera vai pra cima! Eu vou baixar o som de novo e vocês vão! Assim, ó! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Fui, partiu o crocodilo que me espera. É o bloco na parada! E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. A mulherada tá solteira. Cadê o gritinho das solteiras aí? O gritinho das gostosas! O Bora Godimar! Bora Godimar! Agora! Pode engasando. Pode engasando. Pode engasando. Pode engasando. O quê? Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Pega a geladeira, pega a catuaba. Depois os cotinhos. Agora, agora! Ela ficou animada. Meu produtor Felipe Lopes, já que comigo na área, meu irmão. É o Blaster, batata e pancadão. Vamos pra cima. Ainda mais que tu tem cara de. E aí, Borba? Bota a cebola na parada. Aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. É o gerente Murilo. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, e toma essa tapinha, vai. O bagulho tá louco, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. A mulherada empina a bundinha e toma essa tapinha. Toma essa tapinha, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, toma caqueado, caqueado, caqueado. Toma caqueado, caqueado, caqueado. E toma caqueia, agora grita, vai. Eu não vi não! Pode ser mais alto! Só as mulheres! Só as mulheres! Mulherada! Bem alto, bem forte! Um, dois, três, agora! Agora os homens, meu irmão! Bora representar! Só os homens! Um, dois, três, chama! Tá bonito, Godimar! Toma, toma! Agora aqui, ó! Chama! Se liga no 14! Chama. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14! É no 14, no 14, no 14, no 14, no 14! No 14, toma, toma, toma, toma, toma essa batida! Gira, gira! Joga o dedinho pra cima e vai girar! Gira, gira! Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando! Girando, girando, as mãos pra cima vai girando! Girando, girando, aí novinha vem nem bala. E no final da festa eu te pego. Cadê o Messini Playboy? Você chegou ainda não? Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando! Bora pra cima! Aí DJ, pode aumentar! Aí DJ, pode aumentar! Só vai até o 10, só vai até... DJ Patrese! É o 10! Eu já falei! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Doutor! Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Meu parceiro Farinha! Vivendo! E também sua esposa Thaís! E eu não. Já presente com a gente, um abraço Thaís! Beijão do Batese! Aqui vai você! Hoje, bora Farinha! Dourado, como é que é? Vem morar! Tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo. Hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Hoje a festa é de patrão. E o quê? O empresário mandou avisar. Esse, mano. Tinha um playboy, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Theo, mandou avisar. Aí DJ, mano, oxe, tudo até. Cadê o batata, DJ, porra? Pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Eu já falei, bota no 12, bota no 12. E a gente sempre trabalhando com meu parceiro Gilson Lanche. O lanche mais top da cidade é Gilson Lanche, meu irmão! Dali Gilson Lanche! No telão! fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo, e vai bebendo, bebendo e fumando. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. A sequência da sarra, e pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, pini, se o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. O Thiago Modesto também, o Patrick Souza aqui, ó. De malandra, ela vai se apaixonar. Os primos ricos também, da Cidade Nova. Meu parceiro Márcio Ares, aqui comigo, aí Márcio. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança. E o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vamos lá! Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai ajeitar. Bora, Bismarck da diretoria! E aí, Bis? Cadê o sino, meu irmão? Te segura! Apaga a luz, apaga a luz. Tem como? Apaga a luz. Só aqui, faltava. Apaga a luz do palco. Dance, dance, dance, dance no batidão. Dance, dance, dance, dance, dance no batidão. Bora na batida. Bora que é Halloween, papai. Mas não tirei minha máscara ainda. Calma. Calma. Agora. No escurinho. Segura. Na batida. Galera do Paysandu, dá um grito. Galera do Remo, dá um gritinho também. Bora, bora pra cima, pra cima. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta. Aponta pra ela, vai. De piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Agora chama a bandida, aquela vez. Chama, chama, chama. Bandida, pe bandida, pe bandida, pe bandida, pe bandida, pe bandida, pe bandida, pe bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Vem, vem, vem, pe bandida, pe bandida, pe bandida, pe bandida. Bora, bandida! Agora! Nossa, que delícia esse vale, toma. É, Landu! Nossa, que delícia esse vale, toma. E aí, DJ Patrese? Escuta! E vai quebrando esse bumbum, vai tremendo esse bumbum, vai quebrando, não para, não para. Dança, dança, dança e assim demais. Na hora que me escutar, o quê? Vai ver que isso não é drama. Precisa. Chega o meu patrão, empresário Betinho Playboy. E aí, dona Cleo? Se quiser vir pra cá, vou me contar. Camarote, boa. Fiz essa letra pra te incentivar. Se você ouviu a música, né? Volta, se teu hobby é sentar, eu vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, eu vou lhe valer. Aí, Danúbia! Danúbia Bindo, a França também, tô Menezes! Eu acho que não perde uma do Croco do Gigante! Beijão! Então sarra, então sarra, o popozão. Fogo na bomba. E pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca. Só é música de bandida essa porra aqui. Vai, vai, vai, vai, vai. Só quem é bandida vai fazer o caguiado. Caguiado, caguiado, caguiado, caguiado. Faz o caguiado. Gigante Crocodilo Prime. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as... Ei, ei, ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Vai pra cima agora. novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebola pro papai, rebola, rebola, agora! Seu moço, eu vim! Eu vim! De onde? De longe. Você nos seus beijos sempre viajei. E o que? Ficou pra trás. você dançar curtindo, Godmar. E a gente só começando. A noite é uma criança, papai. Bora que o Patrese tá doidão. Patrese. Diego dos Vips também. Bora, Diego! Te procuro você. E o quê? Pra não descobrir o remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que tenho por você. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio pressando. Atenção, bicho! Para aquele pacotinho, filho. Tá faltando, senão o barco não anda. Aí, gerente Murilo. Aqui o bicho. Pode nada. Aqui o homem. Atenção, garçom gordo! Cara do... Olha o Checo Bicho aqui do comando! Alô, garçom gordo! Diz! Não fui eu quem disse adeus. Alex do lanche! Tudo estava bem. Te ter aqui. Alex do lanche! O lanche mais top da cidade! Vitor do Lava Jato e o Igor Meirelles aqui com a gente, um abraço. Aqui do Batrense, pode crer. Juntos sonhamos. O Ayrton também. Não tinha sol de projetos. O Deião, 16 toneladas, o telégrafo. Acho que é isso aí. Vocês, vocês. Também a Sussu do Beijo, que tá no berço hoje. Parabéns, Sussu, felicidades. Muitos anos de vida. Um abraço a você, beijão do Batrese e toda a galera do Croco. É Sussu! Pode escutar minha voz. Landu no bebe. Eu ligo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Cartões. Só passar até um uísque e combo selado. Então bora! É e o quê? A luz do meu amanhecer. E aí, bicha, diretoria? Amo. Bora, Cidinho! Sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. Como é que é? É como um sonho lindo. Tá lindo. O bagulho é doido, meu irmão. E pra ficar bonito, vai começar o baile dele. DJ Patrese. É a rave do Patrese do Messi. Pra começar, saco de Gotimar. Todo mundo vai sair do chão. É agora. Patrese, DJ Patrese, o top DJ do Pará. Agora! E doida! Bora pra cima! Bagulho doido. É gigante, é gigante. Gigante. Gigante. Gigante. É gigante, crocodilo. Omani pemeu, omani pemeu, omani pemeu. Padma samba va, padma samba va, padma samba va, padma samba va. Deixa tudo no escurinho, produção. Tudo no escurinho, produção. Deixa no escurinho que o bagulho vai doidar. Joga a mãozinha pra cima quem acredita em Deus aí, ó. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro também. Joga a mãozinha pra cima, galera do Paissandu do Remo. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Quem tem amigo corno dá o grito. Quem tem amigo viado, dá um grito também! Quem tem amiga sapatão, aê! Tá na hora! E quem gosta de homem, dá um grito! Quem gosta de mulher, dá um gritinho! Quem gosta de viado, dá um grito também! Peguei vocês! Agora! Pra cima! Sai do chão! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! Não vão jogar o Godimar, meu irmão! Bora! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida! Toma! É Halloween. Vamos nessa. É Godimar. É gigante. Patrese, Patrese. DJ Patrese. O top DJ do Pará. Daquele jeito, no clima. Agora. Vocês! Que venha a chuva! E doida! Pra cima, vai! Atenção, garçom gordo! Dá um checo beat, filho. Urgente! Alô, garçom gordo! Aqui no comando animal! Joguem uns contra as pedras. Tragam artilharia pesada. O bagulho doido. lindo de corpo. Desgraçado. Vamos lá. E a galera vai no clima. Galera no fundão aí, meu irmão, bota tudo pra cima. E a galera no camarote também. Vamos lá, Giovanni, suave. E aí, vovó do Croco, dançando todas, vai. Betinho, Playboy, Dona Cleo. Vamos que vamos. Um, dois, três. Sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. O quê? Tem que respeitar. O baile é dele! Quem é? Quem é? É o baile do Patrese. Eita! Bum, bum, bum, bum. Vem dançando, vem! Bum, bum, bum, bum. Patrese. Bum, bum. E aí, Fernanda? Vamos que vamos, mulher, na retaguarda! Opa, opa, opa! Danadinha malucona! DJ Pernambuco vai sarrando. Diego dos Vips, como é que é, garoto? Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo. Bora, Thaís! E aí, farinha? Estou comigo aqui no Gigante, bora! Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma. Joga essa puta aqui. E aí, bicha, Thiago? Toma. Grande abraço, Thiago. Bora. Joga essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa puta aqui. Toma, toma. Toma. Toma, toma, toma. Toma. Gira. A mulherada dá valor. Ah, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. E a galera invadindo o gol demais. Mais camarote número 1, Jorginho Souza. Uva. Aí, Jorginho Souza! Ah, esse baile tá maluco. O quê? Virou disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. E o bumbum? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais pula? Fala, Godimar! Pode vir! Fui pro baile muito louca, a fim de ser... Canta bem alto, bem alto! 17 anos, o que vai acontecer? O que é que vai dar no Godimar agora? Vai dar PT. Vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Que tal o grito? Na hora que me escutar. O quê? Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em trama. DJ Patrese. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me... Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Pra te incentivar, mas se você mudar... Vai... Agora, mulherada! Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem. E tá na hora! Olá. Então sarra. Então sarra, com a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, o popozão. Foda, ela quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. E o quê? Quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. top DJ do Pará. O top DJ do Pará. E o grito, e o grito. Pra cima! Esse lá não é vá merda. Down nesse bundão, vai rabetão, tão no chão, vai rabetão, tão no chão, vai rabetão. Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem! Vai rabetão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Essa é boa! Essa é top, vai! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Olha o Yuri! É, qual dos dois? É, um e dois. Linda tornada. Uou, uou, uou. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, empina! Dá pra não querer. Tô... O Thiago Dormendo, Jorginho Souza! Empina, e quando ela empina. São do amor. E quando ela chegou no fluxo, geral parou, cintura fina e um DJ pra trás. Cabelo longo ao vento, troca sentido. Vai pra cima. Sensação, faz pose pra foto, tirando onde esqueci. Essa música é top, vai. São. Ela manda um quadradinho sensacional. Oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho sensacional. Oh, vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina. E não, quando ela empina, vai! Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. Yuri Martins. No pianinho. Vamos lá! Isso aqui também é pra cima! Pra 13. Você vai sentar por cima. O quê? Quem vai te pegar? Como é que é? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Cyber Produções aí, Michael! Você vai sentar. Minha na potranca com o bumbum, ela balança. Oh, chama Sandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. O que é, o que? Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. E a família também. Carenagem, MC Luke na área. E Luke? Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. O som do animal, o som do gigante. Tapinha na potranca. Vamos quebrar, vamos dançar. Balança, Yuri chama de vai se apaixonar. Agora vai sentar. DJ Jorge, eu sou teu fã, hein? Como é que é? Solta de rap, vai. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. E o que? E o que? Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga, vem dançando, vem quebrando. Mas se ama, não esquece logo isso. Tudo aqui pra cama. Vocês, vocês. Que me ama. Um pouco ciumento. Vocês são foda pra quê? Mas você sabe. Pra dormir. Foda na cama. Agora. Por... ama, amor. E o que? Esse cara que você. Te liga, malandro! Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. Então toma! Bolso esquerdo só tem peixe. E o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia. Bem alto, bem alto! O quê? O quê? aí é... Pra cima! A dança do pudinho! E o gigante balançando, vai! O top DJ do Pará! O top DJ do Pará! O top... Ô bandido, maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, vai, joga, joga, joga! O camarote! Olha as diabinhas, tudinho no camarote, bora pra cima! Pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir, no segundo eu vou descer, no terceiro vai! No macetinho eu vou pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Vamos pra cima, sarrafa! Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca, sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca, sarra em mim, senta em mim, dança em mim, pereca. Você e vocês! Peraí, peraí, o gritinho de novo, gostei. E o gritinho! Vai dançando, vai quebrando! Empina essa bundinha e quebra esse quadril! Bora soltar o som que o bagulho vai doidar! Um, dois, três, agora! A morena, a lourinha, a ruivinha, todo mundo! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. E vai quebrando, vai! Cá, então pode se soltar, encostando. Vem coisando, vem nhanhando. Quando eu vi essa. Como é que é? Confesso, me apaixonei. Tá só... E o que? E o que? Bora! Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha. Bora, Cidinho de Assis! Tem gostoso que canta as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai. Cadê a diretoria, porra? Vai que quando. Bora, diretoria! Quando. Sentando. Jogando a bunda. Vai, tentando. Meu parceiro, empresário, Betinho Breivoy! Sentando. Esse sempre fechado com o Batrez também. Aí Betinho Playboy, aí Dona Cão. Empresário Betinho Playboy. Tamo junto, meu irmão. E vai quicando. Vai quicando. Jogando a bunda. Já te falei que eu não presto. Kiko, nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Oi, O papagaio também, a sua esposa. Aldenise, pela primeira vez. Amor. Aqui no Gigante. A loirinha tá aqui, tá. Empresário Betinho Breivoy, sua esposa, Dona Cléo. E toda a sua galera aí, ó. Encostando, jogando a bunda pura. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. E o que, e o que, e o que? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai para não, começa, vai. Ó, tá começando, porra. Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som. Aumenta, aumenta. O volume do som, vai, vai. Sexta-feira rotineira. DJ Patrese! Zap tocou com uma proposta. Vamos dançar um, Cuxi! Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima. Senta, senta, senta, senta, vai! Pra baixo. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, oh, meio. Vai, caralho. É Aldair Playboy. Aumenta o volume disso aí, ó. Betinho Rios. Vai, vai, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. O zap zap tocou. Com a proposta de e aí, Cantinho? Whisky, cama. Meu parceiro, o Márcio também. Bolado. Parabéns, a diretoria. Sentada. Vamos dançar. Mas senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Ela vai ter o chão, fazendo a boquinha. Essa é a nova do crocodilo. Ela vai ter o chão fazendo a boquinha. Desce. E faz boquinha. Desce. É a nova do gigante. Ela vai ter o chão fazendo a boquinha. Ela vai ter o chão. Faz a boquinha do animal. Desce. Faz boquinha. Desce. Faz boquinha. É pregador. Faz a boquinha. A farra é louca, o bagulho o vai... O Bruno Verdelho, o Coracim aqui comigo, um abraço! O já está lá. E o quê? Tá montado, todo mundo tá curtindo. Agora é com o Patrese, Marlon Beats, Gordidinho. Vem pra cá dançar, Patrese. Se remexer. No crocodilo essa novinha vai descer. Vem pra cá dançar e se remexer. Com um gigante essa novinha vai descer. O quê? Desce. E faz a boquinha. Desce. E dá-lhe a dentada. Sinta a pressão da dentada do animal. É o clima! Vocês agora! Com o teu amor, nocauteou, me tonte. E aí, Redley, malucão da diretoria, meu Deus! E aí, tonelada? Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi. Meu coração perdeu a luta, sim. Adeus, pra cima, meu irmão! Na minha cama, juntos, me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olha, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu. Seu amor, tudo no amor. Pegou, oi, meu amor. Com o teu amor. No... Fala, Adriano. Mas foi de primeira. Bora, Potter! Meu coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar com... Coladinho. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início. Tocando de tudo! Fixa. Esse aqui fixa. É o animal, te... toca tudo no Pará! A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Joga tudo! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher. Te joga! Disse que a tua também brigou. E Então joga. Popô na pipa. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô na pipa. Então joga. Bora, Michael! Joga o Fiber! Então joga. Lindo de corpo. Joga o papo